O novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar. Sai do chão aí, vai! Vivei, mas não me atendeu. Falei e não me respondeu. Escrevi, você não leu, mas não me importa. Você não vai bater na minha porta. Cansei de implorar. Quando você tava carente, eu fiquei contigo. Na madrugada fria, eu cuidei de você. Agora virou Coca-Cola e foi cheia de amigos. Passe até fim de não me reconhecer. Normal, de boa, também não sei quem é você. Então pode ir embora, o novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar. Se não quer me amar, então pode ir embora, o novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai. Pra ficar bonito, joga a mão pra cima, vamos embora, aê! Agora virou Coca-Cola e cheia de amigos. Passe até fingir não me reconhecer. Normal. Quero ver! Também não sei quem é você. Sai do chão! Se não quer me amar, então pode ir embora. O novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai me deixar. Passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai. Agora já.